hoje temos a lei do trabalho como o nosso tema. Se nós pudéssemos definir em outras palavras a lei do trabalho, a gente poderia definir como lei de justiça também, né? Por quê? Se não houvesse a lei do trabalho, não teria como a gente receber algo numa existência, por exemplo, diferente de outros, não é verdade? Tínhamos que nascer do mesmo jeito, né? Cada um com as mesmas virtudes, com os mesmos defeitos dos outros, claro, considerando uma lei, uma vida só, não uma lei da reencarnação, né? Mas também a lei do trabalho, ela só funciona dentro da lei da reencarnação, senão também não tem como, né? A gente nasce pequenos e muitos não precisam nem trabalhar até o resto dos seus dias, e enquanto outros têm que trabalhar desde cedo para ter o que comer. Assim como a questão da inteligência, a questão da saúde, a questão de tudo o que nos envolve, na verdade, baseia-se na lei do trabalho, né? Que no Evangelho está dito a cada um segundo suas obras. Então, se nós somos inteligentes hoje, foi porque desenvolvemos inteligência. Se não somos, é o que temos que fazer. E mesmo aqueles que se acham inteligentes também têm muito a progredir, então tem que também sempre trabalhar mais e desenvolver mais. E também na questão das nossas situação de econômica de casa, comida, roupa, etc., né? Tudo depende da lei do trabalho. Em algumas encarnações, podemos nós, por mais que nos esforcemos a trabalhar, ter uma situação econômica difícil. Não é verdade? A gente tem vários exemplos disso. Tem pessoas que, embora são muito trabalhadoras, etc., têm uma situação econômica difícil, acaba acontecendo coisas, etc., né? Que acabam não conquistando recursos, etc. Certamente tem uma contrapartida, vamos dizer assim, de uma outra existência, onde a situação econômica era boa, etc., e a pessoa abusou, não valorizou, não empregou devidamente. Agora, também tem a questão de, embora você trabalhe e tenha recursos, você não sabe ainda economizar, né? Eu conheço pessoas que são bastante trabalhadoras, né? Se dedicam, mas não têm controle de loja. Sabe o que é controle de loja? Né? Você vai numa loja, tem que sair com um pacote para casa. E aí, gasta muito mais daquilo que ganha. Ou seja, embora seja trabalhador, não tem ainda noção de economia. Está faltando alguma coisa. Então também vai ter dificuldade na sua existência porque não aprendeu a contrapartida da economia. Né? Nossa região aqui, italiana, que a gente conhece, que é bastante trabalhadora de uma forma geral, pelo menos as nossas gerações passadas, né? Hoje a gente já não pode dizer tanto das nossas gerações presentes, né? Que como nasceram com conforto, etc., etc., não valorizam tanto o trabalho. Tem um lado até também importante, porque há uma contrapartida com os antigos, né? Mas, eles trabalhavam muito, o que a gente tem assim de noção, mas a grande maioria também tinha senso de economia. E por isso foram construindo, né, a região toda, né, como um polo industrial, como uma região econômica bastante abastada, né? Então tem que haver as duas coisas, o trabalho e a noção de economia também, senão não tem como também se dar bem. Agora, se nós trabalharmos bastante e não também tivermos noção de distribuição de bens, embora tenhamos, e ali então sim a exagerada o exagerado senso de economia, vamos se dar mal do mesmo jeito, né? Porque a economia é feita para a circulação. A gente vê pessoas que às vezes têm um monte de recursos e vivem vidas miseráveis, limitadas a um mundinho, uma situação terrível, né? Ou seja, tem a lei do trabalho bem empregada em si, são trabalhadores, tem o senso da economia exagerado, e aí também não vivem bem por causa disso. Então é preciso, na vida, ter tudo equilibrado. Aliás, os orientais dizem, né, que sempre o caminho do meio, né, o caminho do meio é o correto. A gente pode adotar isso como critério para tudo o que a gente imaginar. Se nós só nos dedicamos ao trabalho material e esquecemos nosso trabalho intelectual, nosso trabalho espiritual, vamos estar desequilibrados e não vamos para frente na vida. Vai haver insatisfação, infelicidade, etc. Se nós ficar imaginando que ficar ajoelhado e rezando o tempo inteiro, né, o pão vai cair como maná na época lá de Moisés, também não vai funcionar. Então temos que ter o caminho do meio também na questão do trabalho material e espiritual. Nós viemos para a vida, para acima de tudo, aprender a nos espiritualizar, certo? Estando na matéria, precisamos do trabalho material para sobrevivermos, uma necessidade. Mas tudo isso deve girar em torno da nossa evolução espiritual. Não pode, né, disse uma pessoa que achei interessante, né? Ele disse que o dia do trabalho só traz preguiça. É feriado, né? Ninguém trabalha, então só traz preguiça, né? O resultado é meio ruim, né? Embora a gente saiba que é brincadeira, que isso é feriado para merecer um descanso também, que é necessário, né? Mas o dia do trabalho só trazer preguiça é terrível, né? Para a gente ouvir, né? Então, a gente precisa conciliar tudo isso. A lei da justiça, né, ela é uma forma de nivelar todos. Se você produzir, trabalhar, vai conquistando coisas, vai desenvolvendo suas capacidades, imprescindível para haver a tua evolução. Se você não trabalhar, vai criar problemas, vai vir até doenças, até nem mesmo o organismo suporta, né, a preguiça, a inanição, e vai te trazer dores para que você mude. Certo? Então, a lei da justiça funciona paralela à lei do trabalho. No Livro dos Espíritos, nós temos um capítulo inteiro, né, sobre isso. É importante a gente ler, porque trata desde a questão da necessidade do trabalho, que é uma necessidade para que haja evolução, né? Não é aquela questão de você, como também se diz, né, se eu encontrasse aquele que inventou o trabalho, né, ai daquele, né? Mas como é que nós desenvolveríamos as nossas capacidades se não haveria o trabalho? Não tinha como, né? Então é duro, é sacrificioso, pelo menos sempre, né, no inverno, no verão, mas é uma necessidade para a gente desenvolver nossas capacidades. E assim é que temos que entender o trabalho. E o pior é que nós temos que amar o trabalho. Essa é a grande verdade. A gente tem que amar o trabalho. Porque se você for trabalhar também sem boa vontade, vai ficar mais difícil ainda, vai trazer mais sofrimento ainda, e como tudo na vida, você vai ter que se domar pelas leis, você um dia vai ter que aprender a amar o trabalho. Porque é uma lei natural. Então, a lei do trabalho, dentro do Livro dos Espíritos, também é tratada como uma lei natural. Não tem como ser diferente. Então, acredito que é bem específico isso para quem entende da lei da reencarnação, quem admite a lei da reencarnação, né, vai entender a lei do trabalho. Para quem não admite a lei da reencarnação, não vai entender também a lei do trabalho, porque aí não tem como comparar o que existe na sociedade, né, as diferenças que existem de uns com os outros, sem haver um tempo anterior, né, para que se chegue àquilo que está hoje aqui.